amor incondicional, amor sem igual, amor de mãe para filho, amor de filho para mãe. Não há maior para o seu amor de Deus, mas você que tem a sua mãe, valorize, porque enquanto ela estiver viva, ela é seu bem mais precioso que existe. Pessoa especial que faz falta em minha vida, mesmo não estando aqui será sempre minha querida. Mãe, não te esqueço e nunca te esquecerei. Sei que não está comigo, mas sempre te amarei. Sei que poucos momentos eu passei com você, mas você sempre foi a inspiração do meu viver. Eu faço esse som pra te agradecer por me botar no mundo e agora eu vencer. É com muita emoção que eu canto essa canção, pois Jesus me deu a força e também a inspiração. Mãe, queria muito te ver novamente, no dia de Natal seria o meu melhor presente. Sinto uma grande vontade de desabafar ao saber que minha mãe não vou poder mais abraçar. Fico triste, mas não deixarei de te amar, pois me alegro ao saber que com Deus você está. Mãe, minha mãe, mãe, minha vida, tua voz me consola, teu colo minha amiga. Mãe, minha mãe, mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga. Mãe, minha mãe, mãe, minha vida, tua voz me consola, teu colo minha amiga. Mãe, minha mãe, mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga. Quando eu nasci, você passou mal, sofreu por minha causa dentro de um hospital. Ficou internado e até hoje eu sinto culpa. Gravidez de risco, é nisso que se resulta. Após 10 dias, veio me abraçar, me botou no colo e me dava de mamar. O brilho do seu olhar me dava alegria, fazia brincadeiras para ver se eu sorria. Acordava 5 horas para me dar comida. Deus agradeço por ter tido ela em minha vida. Momento sem ela é uma grande solidão. Antes de ter ido, queira pegar em sua mão. 37 de idade, minha mãe, ela se foi. Por causa de uma doença, ela nem pôde me dar oi. Mas saber que está com Deus é grande satisfação, pois o meu último abraço foi em seu caixão. Mãe, minha mãe, mãe, minha vida, tua voz me consola, teu colo minha amiga. Mãe, minha mãe, mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga. Mãe, minha mãe, mãe, minha vida, tua voz me consola, teu colo minha amiga. Mãe, minha mãe, mãe, minha amiga, a gente se liga desde a sua barriga.